uma pena saber que longe de você estou feliz. Tive que ir pra um bar, fui desabafar. Não aguentava mais sofrer essa pressão. Só foi eu me sentar, você começou a me ligar, cobrando da minha parte mais atenção. Só eu percebo que passou nossa vez. É impossível esquecer o mal que tu me fez. Prefiro estar aqui fingindo estar feliz, bebendo e sofrendo por você. Sai pela noite, vagando pelos pensamentos meus. Na minha mente repassa e passa você e eu. No tempo que éramos felizes, sem nenhuma cicatriz. Que pena, longe de você eu estou feliz. Só eu percebo que passou a nossa vez. É impossível esquecer o mal que tu me fez. Prefiro estar aqui fingindo estar feliz, bebendo e sofrendo por você. Só eu percebo que passou a nossa vez. É impossível esquecer o mal que tu me fez. Prefiro estar aqui fingindo estar feliz, bebendo e sofrendo por você. Prefiro estar aqui fingindo estar feliz, bebendo e sofrendo por você.